são elas que estão vindo com a Bíblia em sua mão, caminhando passo firme rumo à igreja. Elas são as heroínas, cheias de fé e ação. Vai aqui minha homenagem, mulher de oração. Muitas vezes estão cansadas, elas não desistem não. Vão orando, derramando lágrimas no chão, dizendo: Deus salve meus filhos, meu esposo, por favor. Oram pelos missionários e a família do pastor. Oram pra Jesus também salvar esta nação. Aonde está a mulher que canta o céu se abre? Aonde está a mulher que chama e Deus responde? Aonde está a mulher cheia do poder e faz o inferno estremecer? Aonde está a mulher que prega e Deus revela? Aonde está a mulher que ora e profetiza? Aonde está a mulher que canta e Deus opera? Deus hoje quer usar você. Quero lembrar também Diana, nossa irmã. Orava ao Deus do céu, Deus lhe deu Samuel. Me lembro da rainha Esther, lugar de honra alcançou. Sara vivia orando, Deus muito a honrou. Maria não saiu dos planos, mas foi fiel até o fim. Débora estava disposta a contribuir. Então não pare de orar, também não pare de clamar, que a glória do Senhor irá descer neste lugar. Aonde está a mulher que canta e o céu se abre? Aonde está a mulher que chama e Deus responde? Aonde está a mulher que é cheia do poder e faz o inferno estremecer? Aonde está a mulher que prega e Deus revela? Aonde está a mulher que ora e profetiza? Aonde está a mulher que canta e Deus opera? Deus hoje quer usar você. Aonde está a mulher que canta e o céu se abre? Aonde está a mulher que chama e Deus responde? Aonde está a mulher que é cheia do poder e faz o inferno estremecer? Aonde está a mulher que prega e Deus revela? Aonde está a mulher que ora e profetiza? Aonde está a mulher que canta e Deus opera? Deus hoje quer usar você. Deus hoje quer usar você. Usar você.